200-5491. Gol 645, redução para 1809. 1809. Estou habilizado, então 3894. 3894, complete sinal de Sami Torre, 1185. 1895, boa tarde, até logo. Salvador, TAM 3894, ILS X-Ray, boa noite. TAM 3894, boa noite. Se eu tiver aproximação, é 4-1, vou deixar travado. Boa tarde. Obrigado. Salve, Salvador, eu chamei a 6201. Está com 129 a bordo, autonomia 340, alterna Guarulhos, para o carro. Salvador, FNR 6201. 6201, está autorizado o táxi via Índia, ponte espera do 902, 895, negar o 902. Convoco. Seu lock. FNR 143, redução para 1909. Ah, 201. O azul 4206, pronto, conta. Afirma, senhor, Recife 350 autorizado, VPRUX 58, da cola pista 10, curva esquerda, saída da Puga, transição Caju, controle 119, decimal 8, adiciona 5051. Recife 1260 e Alcene 1288. 260-288, boa, obrigado, até a próxima. Gol 645, desce para 2000 pés, adiciona 012. 2000 pés, 1012, permanece na prova? Afirmo. Eu só confirmar a posição do tráfego que precede o negocinho. Tá, 627 milhas, um alfa branco 72. Nossa. 5491 no lock. 3549 no complexo final, sem torre, 1189. 1895, obrigado. O Xener 6143, pode manter 200, vamos? Autorizado. Graças. Gol 1645 para o localizador esquerda 130, reporte estabilizado. Eu tô final 130, esquerda, reporte estabilizado, né? Estaciona 6143, desce para 3000 pés, adiciona 012. 3000 pés, adiciona 012. Estaciona 6143. Plano cancelado 2039, mantenha 3000 pés na prova de pelo guardião 09. Solo 39, libera direita, solo 1219. Direita, solo 219, é 3894. Salo 3294, livrou, solo 394. 2894, taxi via Alfa, Juliette, portão 04. Informação, tem um aeronave da FAV liberando a Delta para a Alfa, tem você de passagem a meio. Cliente, vai dar passagem para a aeronave da FAV, ingressando na Alfa, segue Juliette para o 0433, 894. Canal 143, redução para 1809, desça para 2000 pés, autorizado de maioria de responsabilidade. Cliente, desce para 2000 pés, com 1012, reduzindo 1809. O Chanel 6143, reportará estabilizado no X-Ray da 1-0. Estabilizado no X-Ray da 10, o 945. Gono 645, complexo final, chame torre, 1-1-8-9-5. 1895 a torre, até já. Para o puxo acionamento azul 4206 no gate 08. 4206, autorizado puxo, porta táxi. Livre puxo, portará azul 4206. Salvador, na P45, Cordial, boa noite, passou Índia Serra. Uno 645, boa noite, continua a aproximação, na P43, pouso baixado travado, aguardando o feliz. Já está baixado travado e aguardando a sua autorização de pouso no 645. É 201, boa noite, qual é a sua posição? Densidade muito baixa. 491, solo 42, libera direita, solo 121, décimo 9. No quilo, parte 3. A tensionalização do parte 3 é a prevista, posição 04. Pesado, cabeceira 10, é na 645. O que dá o estacionamento a critério? Você pode ter um término de manutenção? 6143. Canal 6143, complexo final, Santa Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, até daqui a pouco. Canal 6143. Salvador, muito boa noite. Chanel 6143, vai passar Sintra, reportará baixa de checado. 6143, boa noite, gente, na aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, Chanel 6143. No 645, solo 44, libera direita, solo 121, décimo 9. Direita, 219, 645. Ventuno 43, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, Ventuno 60 graus, 079. Livre pouso 90, trem machete checado, Xanero 6143. Xanero 6201, visão contrato na cena do no zero. No pouso do aeroporto da companhia, ali mantém pistão no zero, 6201. 5 negão no 0 no 2, azul 4206. Fala, bom. 345, táxi alfa. É portante da Juliette. Portante da Juliette. Leono 43, solo 47, libere direito, solo 121, décimo 9. Décimo 9. Xanero 6143. Quanto a Juliette, é o 645? Chegou no 645, sai de passagem a aeronave próximo do portão 5, após enganar a Juliette, portão 02. Passagem azul e após passar o trem. Zero 5962 ali, mantém isso no zero. 142, taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Chanel 6143. Azul 4206, boa noite, após o breve da Força Aérea, inicia a rolagem, ali mantém isso no zero. Decolado 48, controle 120, corrigindo 119, décima 8, vovô. 198, uma boa noite, Xanel 6201. Salvador, boa noite, Xanel 6201. Funcionar 6201, boa noite, contato radar, passar o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Xanero 6201. Aéreo 5962, livre decolagem de turno 0, vento no 60 grau, 079. comandador Xanier 6201? Prossiga. É a moto. Aguarde. Controle de Salvador, Força Aérea 5962. Força Aérea 5962, boa tarde, contato radar, boa tarde, nível 970, autorizado direto Fuca da presença. Força Aérea 5962, subindo para 170, boa Fuca. Sena 6201, Centro Recife, autorizou o brilho da presença. É, não estava na nossa navegação, a saída era da Eulê da Mota. Oh, agradeço, Sena 6201. Avião 09, desce para 2000 pés, ajusta no 012, o Iduna da presença, autorizado na LS, porta estabilizada. Descendo para 2000, centro autorizado e LS. Opa, 206, falando que devido ao pessoal do aeronave 3, vai esperar mais uns 2 minutos para decolagem. Então, podemos voar? Pode lá. Para 6201, nós estamos sobre Recife, 1251 e alterne 1339. 1251 Lanterna 13395 Centro Recife, Xanier 6201. Azul 4206, livre de decolagem, pistão no 0, vento no 60 graus, DP5240, boa noite, voe direto do Ana, desce para o nível 050, ideal. Direita, saída Arbon, Elefa, após Opló, direto. Controle 119-8, aciona 50-60-5060. Bush, Trip. Afirmo, voe direto Duna, o Trip 5240. Controle muito bom, azul 4206 decolado, sai da Puca, Caju, para se escutar. Azul 4206, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, voe direto Jambo. Gente, 350 direto Jambo, muito grato, azul 4206. Estabilizado o localizador 2006, Guardião 09. Guardião 09, complete sinal, sub torre, 1189. 3285, grato. Confirme giro de manutenção, faz quatro. Quatro, continua a aproximação, faça um ensaio, já travado. Confirma, guardião. Continua a aproximação, confirma tensão de pouso, pistão 0, pistão 17. Terceira, na DA, arremeter com curva esquerda e pousar a cabeceira 197. Gente, 209, repassa na DA, então, iniciando a aproximação perdida. Afirma, para a DA, iniciando a aproximação perdida. Fui, LF, guardião 09. Dois nove, prossigo. Acordando com a ação 3629. Se for peso 1 no zero inicial, é da lei da módima, da transição módima. Módima, confirmando. Mike, eu acho que tá no Vitor Alves. Tá aguardando azul. curva esquerda para pouso. Escolha 109, arremeteu ao 01, autorizado a iniciar a curva esquerda, plano cancelado também ao 01, repassa na final da 17. Autorizado a curva esquerda, preparado a final da 17. Quatro dois zero meia, Santo Recife, 1286 e ao PR 1245. 59, boa noite. Número 3 para cópia, saída da Motiva, prevista, aguarda. Dan 3629, tudo copo. Autorizado São Paulo 360 via UPZulu no 0, bridge UPZulu no meio, após conforme o plano. Decola no 0, curva direita, saída da LE da Motiva, controle 119.8, aciona 5054. 9, vento 1, 40 graus, 07 nós, livre pouso na pista no 7. Tranquilo, pouso e só amarelo pra ela. Porta para o posto, 3629. Zulu 0. 3897, outro copy. Autorizado, Guarulhos, 340, VP Zulu no 0, bridge, VP Zulu no meio, após conforme, plano, decola no 0, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 119.8, aciona 5071. Confirmando saída da El, transição Motiva, da El da Motiva, e a, confirma apenas a rota, Pesulu no 0, bridge, Pesulu no meio, é porta quando puxo. Guarulhos 360, via Pesulu no 0, bridge, Pesulu no 6, decola pista no 0, curva direita, saída da Olê da Motiva, controle 119.8, cena 5064. Até a porta puxa, já, né? aguardando cópia. Noite, saí da montra, são pronto, aguardando copo. Vitória 360, via Peruísque 50, da Copa, estou no zero, curva direita, saída da El, transição BDEV, controle 119-8, sendo 5072. Na transição BDEV, reporta para o push. O 1230, fugindo com o 1236, pronto, copia. Autorizado 370 Fortaleza, via Pesulo 19, Bangu, Abuco, após direto. Recola pistão no zero, curva direita, fugindo curva esquerda, saída Momo, transição frota. Controle 1198, cena 5073. Sem autorizado, puxa portais. Trip 5240, estabilizado no ILS. 5240. 240, chama a torre em 118, decimal 95. 118.95 vai chamar 5240. 2 Salvador, DIP 5240, QLS. DIP 5240, continua a aproximação. Confirma seu esposo baixar travado? Baixar travado, 5240. 5240, livre pouso, pistão 10, vento 140 graus, 079. É, tô só confirmando 5240, autorizado pouso 10. Afirmativo, livre pouso na 10, vento 140 graus, com ECO 9, trip 5240. Tá, sente livre pouso 10, 5240. Já do táxi em Índia, ponte para dono 02, 1895, legal 902, vou no 64. 5240, taxi é via Kilo Pato 3, estacionalização. Sul Pato 3, vai ficar atento à sinalização, indicação do Pato, que é o 5240. Puxa. 645, a linha decola no 0, vento 130 graus, 0 menos. Decolador 2-0, controle 1 no nosso decimal 8, vovô. 9-8, boa noite. Controle, tá lá, boa noite, chegou o 645. Boa, 645, contato radar, vigilância, sobe no 5, 3-6-0. Radar 360, 645. Direto Leda, 645. 45 mantém o perfil da saída da Elba. Sim, a gente mantém. 971, desça aí, mantém 410 na chegada bom, de ajuste 10012. Aguarda a companhia liberada. Pode vir ainda, pode iniciar o puxa, portátil. No 236, tá livre da 300, pushback e aporta pro táxi. 5219, o POB é de 73, a autonomia é de 3 horas e 30, alterna Salvador. Atendido 73 a bordo, 35219, taxi via Índia, ponte para dono 0, torre 1895, legal no 012. Índia 1895 no 012, TP, 52. Então 3897, boa noite, a linha decola para no 0, Ventura 50 graus, 059. E liberou o pote via Índia, pode autorizar as puxas, pode plantar. Pode liberação autorizado via Índia. O ATR vai liberar o pote via Índia, após iniciar o push. O TAN 3629. Positivo, após iniciar o push, após o ATR. Fono para o B, 186, ou no 2366? 086. 086, taxi via Pátio. Índia, ponte para dono 02, 895, ligar no 012, vai seguir 2, puxa, através 04, ou no 236. 0, mantenha o perfil da subida da água. Ativo, vai manter o perfil da subida, ascensão 340. Alô, poderia confirmar para o 9236 o tráfego do plano seguinte iniciou puxa? Iniciou, está finalizando. O 9236, como não tem a foto bloqueada, vai seguir o mesmo, ok? Ah, possível, 9236. Suno 0, Zassumo 40 grau 079. Está restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, 645. Chame Recife em 1251, número 45. 1261, seria? 1251. 351, né? Alô, boa noite, Trip 5219. trip 5219, contato radar, perfil da subida, arbor, vigilância. Sente, vigilância, solicita a prova de arbor ou conquista quando possível, trip 5219. Mantém inicialmente o perfil da subida arbor, aguardando autorização de conquista. Tem o perfil na sua escuta, trip 5219. Gol 1971. Desça e mantenha 2000 pés, completa a chegada via 1012 ao ajuste no 0 no 2, reporte no localizador. Boa noite. A linha decola, estou no 0, vento 1, 30 graus, 08, nós. A linha decola, da 1, 259 não copiou? 36, boa noite, após a rolagem da Embraer da TAM, a linha mantém 5-0. Chame o centro, recife em 1251. Dan 3897, controle. Dan 3629, contato radar, sobe, mantém nível de voo 360 vigilante. 360 vigilante. Uno 236, livre de decolagem de cono 0, vento 1, 30 graus, 0 menos. Tip 5219, voo e conquista. Ok, direto conquista, tip 5219, muito obrigado. No 236, controle 1998, bom voo, decola 235. 198, obrigado, boa noite, 1236. Controle Salvador, boa noite, 1236, Momo 1500. Voo 1236, subir, mantém nível de voo 370, vigilante. 370, 1236.